Passarelo 2230, cópia. Pronto, 430. Conquista 180, decola no zero, com curva à direita, no perfil da Arpon, após a Arpon conquista, 5554, o transponder, controle em 20.8. Sim, sendo quando for posicionar a passarela. Xanar 6315, redução para 1809. 6 milhas é um Charlie 402 em descida, passando 4 mil pés para 2 mil pés, com 1109 graus de speed. Aguarde o último vetor para o ILS. 6163 ou 5. 980, graças a Deus. Salvador, boa tarde, é o papapapá, Mike de Leste Romeu. Prossiga. Decolou de 97, vai ingressar na linha do litoral sul, mantendo 500 pés, Romeu. Quem? Mantém a linha do litoral. É 6315 para o localizador, curva esquerda para o 150, reporta estabilizado. 150, favorável estabilizado, 63. Mike Vitor, redução para 2509. Redução 2509, Mike Vitor. Xanamia 315, desça para 2000 pés. O ajuste na 05, reporta estabilizado, galera. Para 2000 pés, favorável estabilizado, 63, 05. Colinho no 21, no decimal 9. 219, no 607. horas de uma pessoa, o 3236 táxi Índia e Alfa, deu ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-8.95, ajustado 1-0, 1-0, 1-5, no ajuste. 1-5, Índia e Alfa, com espera, 3236, linha, boa tarde. Tá. Aprovado o táxi, seguindo Airbus número 2, no ponto de espera, o voo no 806 via Índia e Alfa, no ponto de espera, torre no 8.95, ajustado 1015. Aprovado 600 na escuta? Na escuta, 600. Bem-vindo, vai prosseguir via Alfa Juliette, portão 2. Obrigado, Alfa Juliette, para o portão 02, 600. Na 09, desce para 3 mil pés. O ajuste na 05. 3 mil com 210 nós, Mike Vitor, 1.500. 090 graus e no menor. Mas ela ingressa em colagem imediata, 3-2 no meio. Mandou boa tarde, total 9903, da Cliente da Romeu, 3620 para Confins. Vamos para a cópia. Rota 9903, confie só um minuto, cópia 360 aprovado. E tá aguardando. Cara, eu não tenho ainda uma posição. Assim que receber, eu passo, eu vou manter a linha do litoral sul. Cópia. 125, Maceió, Autorizado 090, Golfo 677 Aerovia, decola no zero, curva esquerda no perfil da Conde. Acionado 0260, código transponder, controle em 20.8. M3-5, completa aproximação, torre 9895. 9895, 6305. Era meio ciente, mas tem um ponto de espera. Mandou 355-595, formação Serra. 355-595, aciona identificação, autorizado chega da mar e desça para o nível 050, ajuste 1015. 050-595-95. Qual o número da aproximação, senhorita? Agora é um número 5. 5595. Ok, obrigado. Qual seria a solicitação? 5595. ITAP. ITAP autorizado. Obrigado, ITAP. Muito obrigado. 5595. 20.8. 208. Boa tarde, 3216. Salvador, boa. 3216. Decolou na Momo. 3216. Contato radar. Sobe e mantém o nível 330. Sai da Momo. Podemos voar na proa de Cogumbo. Mantém a saída, 3216. Mantendo a mão, 3216. Controle mais 7, ao meu, vai livrar a linha do litoral, altura do Costa Azul, para sobrevoo na Federação. Quisilete Romeu autorizado, mantenha 500 pés, escuta permanente. 500 pés, escuta permanente, Romeu. Posso manter 800 pés, cara, devido à região ser mais alta? 800 pés? Isso. Autorizado. Autorizado, 510, ao meu. Bridge, pisolou no meia, conforme, decola no zero, curva direita. Após, segue o perfil da Dael, Leda. Após Leda, voa bridge e segue conforme. 5003, o transponder, 5003. E o controle opera 120.8. Aqui, autorizado 3, 620, a rota conforme plano, Dael, depois Leda, bridge. 208.003, transporte total 9903. Estou complementando, curva direita após decolagem. Chame quando o plano total para o puxo acionado para 3. Afirmativo, curva direita após a decolagem. Chamarinho para o puxo acionado total 9903. Voo no 394, cópia. Prossiga. Galeão 360, roda conforme plano, pisolo 10, SMAP, após sair conforme, decola no 10, decola da 1-0. Com curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, pós Leda, bridge, intercepta aerovia. 5570, código transponder, controle opera 120.8. O gol 9394, correto, chame quando pronto para o posicionar o portão 5. Prolo, GAN 3283, solicita autorização, Aracaju. 383 Aracaju, 90 já aprovada, pronto? Pronto. Autorizado Aracaju, 190, decola da 10, curva esquerda, no perfil da Pucajama, Panjama, Aracaju, 5002, o transponder, controle em 20.8. 3283, já da Aracaju, 190, decola da 10, curva esquerda, Pucajama, Aracaju, 5002, 208. Correto, portão 3, chama o controle para o puxo acionar. 23. Pushback, acionamento 2230. 06 após o pouso do Airbus na curta linha, mantém. Então, Kilo 43, Alfa Tango Tango. Passaria 2230, remota 14, autorizado, time táxi. Foi, autorizado 2230, passaria? Primativo, autorizado, puxa acionar na remota no 4 e time táxi. Autorizado, repassaremos 2230. Era por estacionamento, 9754, portão 8. 11 horas, 7 milhas e meia, é um Charlie 56 X-Ray, está com 1970 nós de ground speed. Sim, acionando no quarto ano. 1-1, táxi aprovado até a interseção hotel, é a terceira colada da cabeceira ou da interseção da hotel, o Roma 25? Ok, Então, táxi até hotel e na hotel, para o cruzamento, vai transferir para a torre agora em 198.95, rumo a 25. São ETAP desça para 2 mil pés. O ajuste na 065, reporte estabilizado na ILS X-Ray da pista na 0. Após ETAP 2015, chamarei estabilizado 5595. Sanemi 141, informa o tráfego próximo à duna. Um helicóptero mantendo 800 pés não irá interferir nessa aproximação. Certo, Sanemi 141. Graus, 159, ajuste no 0 no 5, autorizado decolagem. Cópia. Maceió 350, rota Peru 158, decola no 0, curva esquerda, no perfil da Pucajamo, transição Caju, 5566, código transponder, controle 20.8. Está complementando curva esquerda. Após a colagem, portão 10, me controlando, posicionado. Bom, Salvador, portão Vargas, Vargas 3, pronto para o puxa, acionamento. Parte 3 autorizado, total, Xantax. E, portão para o táxi, portão Vargas, Vargas 3. Ciente, mantém hotel e aguarde instruções. Toma 806, decolar dos 44, controle 120, decimal 8. 1208, controle com 1806. Jogou 1806, cruzando 507 para 230, saída Puca, Caju. Toma 806, contato radar, suba para o nível 230, saída Puca. Subindo para 230, saída Puca, gol 1806. Sanemi 141, torre 1895. Sujeito assim, obrigado, boa tarde, 5-4. Sujeito Salvador, boa tarde, Sanemi 141, final normal da 1-0. É 141, ciente, continua aguardando toda livre, ajuste no 0, no 5. Aguardando a disposição, 141. Só um minuto, 380 já aprovado, informação em curso é Sierra, ou 393, prepara da El. Para na ingresso na Juliette, número 3. É. A princípio mantém a Juliette. Mantém. O 6315 vai ingressar a Juliette, portão 4. O senhor está visualizando o portão 4 livre daqui da minha. Daqui da torre, não estou sem a visualização. Sem a visualização se o portão está livre ou não. Tranquilo, o portão 4 está livre, está ingressando via Juliette, 6315. Ok, pode prosseguir. 3296, Centro Recife, no 2685, no 2545. Boa. Salvador. O passageiro 2230, aprovado o seu táxi via parte principal, Índia e Alfa, até pode esperar dar no 0, no ponto de espera Torre 1 no 8.95, ajustado no 0 no 5. Ok, autorizado o táxi via parte Índia e Alfa, 2295 a torre, o 2230 está corrigindo o POB 49, hein? 49, copiado. Obrigado. Voo 954, posta TR da passageira retaguarda, está livre no 08 no táxi. A pausa na TR, livre posicionamento, 754. Salvador, trip 5489, Recife da Serra. Conquista, trip, só um minuto, número 2, cópia. Informação SR, 200 já aprovado, prepare o subir árbol. Árbol, para o 5489. Mike, Vitor, qual pátio? Ok, é... pátio 3, ok? Vai prosseguir via Kilo. Em frente, pátio 3, observando sinalizadores e fica atento ao push da aeronave do 727 aí no pátio 3. Veículo 3 Congonhas, só um minuto, autorização, número 3360, formação Sierra, Fepai Dael. Salvador, boa tarde, o trip 5489, formação Sierra, autorização. Sim, mano, foi o trip 5486, confere? 89, senhor. Pra Lençóis ou pra Barreira, ou pra Conquista? Conquista. Confirmando o alternativo da trip, chamou o solo para Conquista. Foi trip 5489, confere? Afirmo, senhor, 5489 para Conquista. Só um minuto, subida árvore. Só um minuto para autorização, 5489. Desculpa, centro da informação, Sierra. Pista na zero, reporte na Delta. Quatro oito no solo, livre à direita, vai dar passagem ao Embraer 110 da Força Aérea e o solo 121.9. A direita da passagem, Força Aérea 119, boa tarde, boa tarde. Umba 25 via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. O Alfa Tango Tango, a princípio, pode taxiar inicialmente a retaguarda do 727 e vai manter na saída do pátio 3. Aguarde para ingressar no grande pátio. Alfa Tango Tango. Condições de pouso na 35? Afirmativo. Reporte mantendo o litoral, reporte para ingressar no final do 35. Vai manter o litoral e reportar na final da 35. Total autorizado táxi via em frente, Índia e Alfa, teu ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre no 8.95, ajustado 1-0 no 5. Para o táxi, chegou no 754. Confirme. Para o táxi, chegou no 754, PAB 138, 4 horas e 15, alternado Fortaleza. Sim, está autorizado o táxi, o gol 1754. Via parte principal, Índia e Alfa, teu ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre no 8.95, ajustado no 0, 1-5. Cliente, livre táxi, parte de Alfa, ponto de espera 8.95, gol no 7.54. Eu dou o Xené, 6141. 6141 da Xené, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Quatro da Juliette via Alfa, 6141. Mantenha essa posição e aguarde instruções. ILS, 95. 595, torre no 895. 1895, obrigado. Então, vai comprar da cabeceira 35. O Mike Juliette Romeu, reporte final da 35, para pouso parado, ajuste no 0 no 5. Reporta na final da 3-5 para pouso parado. Onde está o Taplan Postal 9903? Total ciente, mantém a posição. É, mantém a posição, Postal 9903. Bomba 25 vai seguir o gol à sua esquerda e é o terceiro no ponto de espera, ajuste 1015. Quando para o push, acionar. Reportarei. Controle Salvador, boa, 2230, passaredo. Passaredo 2230, boa tarde, contato radar, sobe e mantém o nível 180, sai da árvore. 180, árvore 2230. Parado 35, 080, 10 nós. Pouso parado na 35, tá no visual, meu. 5595 externo, bom dia. 5595, bom dia, cheque trem. Baixando agora. Ciente, bom tráfego, helicóptero, Robson 44, vai fazer pouso pairado na cabeceira 35, o ajuste em Salvador 2015. Ciente, 95, forma de abaixar travado. 1394, informando o tráfego da Avianca Airbus, após o mesmo cruzar a retaguarda, está livre no 05, chame táxi. Após a Avianca, está livre, eu prego na tabela. Uno triplo três, cópia. Uno triplo três, aprovado. Congonhas 360, rota conforme plano, grid epsilon 6, Bravo Hotel Zulu, decola no zero, com curva direita, no perfil da Dael, Leda pós, Leda voa bridge, contra a ferrovia. 5015 transponder, controle 120.8. Confirmando a curva direita. Portão 9, chama o contraponto posicionado. Alfa Tango Tango vai em Lima, Mike na Quebec para o cruzamento. Vai chamar a torre em 198.95 novamente, Alfa Tango Tango. Sete Romeo autorizado, táxi via pista 17 até o pátio da Bata. Boa tarde, acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, ajuste na 095. 5626 para descida. Trip 5626, desça para 4000 pés, o ajuste na 095. Para 4000, na 095. Retaguarda 319301, será o próximo setor, estou com aeronaves taxiando a retaguarda mesmo. Zona 6320, tem condições de voar Duna? Afirmativo, 6320. Duna da presente, desce para 3000 pés, o ajuste na 095. Duna da presente, 6320. Tango Tango autorizado, cruzamento até Abaité. 5595 ao 55, direito 1219. 219, obrigado, bom serviço. Cruzou na Delta. 195, ingresse quilo, parte 3, observando o tráfego da Gol no pushback, ingressando parte 3, fica dentro. 7 quilo, parte 3, obrigado, bom dia. Autorizada a decolagem, o vento uma centena, 189. No 754, após a decolagem do 27, ali mantém. Após ali mantém, 754. Salvador, o gol, 600. No linha 00, Salvador para Natal, aprovado 37, só um minuto, cópia para subida Fuca. Fuca. Fique na descida, 6320 está livre das restrições da chegada. Quando Duna, desça para 2000 e reporte estabilizado. Zona 2000, minha série de exame. Salvador, drift 5489, para o puxo acionamento. Arremota 3, bate 3. Só um minuto, trip, para iniciar. A sua escuta. 193, pois Boeing a retaguarda, está livre e chame táxi. Após o Boeing da retaguarda, está livre, está livre. 754, autorizado decolagem, 100 graus, 189. Livre decolagem, 754. Já depois da área para o táxi, 5489. Manda 600, para a cópia. Consigo, 600. Quadro Natal, 370, rota Pesolona 0, decolona 0, curva esquerda, perfil da PUCA, Jamo, transição Zipar, 5567, código transponder, controle 20.8. Autorizado 370, Natal, Pesolona 10, decola da pista 10, curva esquerda, PUCA, Jamo, Zipar, 5567, 1208, Zona 600. Portão 2, chame quando ponto posicionar. Para no 600. Bolo 754, decolou 59, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, 754. Bom dia. 125, atenta a esteira turbulenta, aeronave decolou à frente, 1737, quando pronto, autorizado a decolagem, vento 1 centena no 4 nós. 754, contato radar, suba para o nível 390 e saia da PUCA. 390 na PUCA, na 754. Mais na aeronave bandeirante, força aérea ali, mantém-se no zero. Posicionamento é pós pro táxi. 9 já iniciou. Aguarda. Tem Vitor Mike Quebec, cruzado de ingresso. Reporte alinhado e pronto para decolagem. Estamos prontos para o táxi com 48 no POB, 3 horas e 30, autonomia, alterno Salvador. Autorizado em frente, seguindo Airbus, Índia e Alfa, até o ponto de espera 10, lá torre 1 no 8.95, ajuste 10, agora o ajuste 10 no 5 novamente, o trip 5489. Valeu, táxi, seguindo Airbus, ponto de espera 1895, trip 5489. Bono 394, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1 centena no 629. Erro decolagem, 1-0, bono 394. Outro Recife, no 260 no 288. 260 288, 2230. 6320, localizador. 6320, Duna, completa aproximação, torre no 895. 1895. Trip 5626, redução para 1-980 nós, agora 10. Desça para 2.000 pés o ajuste na 0 na 5. Reporte estabilizado na LS Ferreira, pista na 0.